Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do Burro Brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 23 dias para você desenrolar o angu desse caroço. Dá uma confusão danada, você fique atento, principalmente na questão de presidente. Essa bagunça, uma hora sobe um, cai o outro. Na verdade, o que está acontecendo não é por causa das propostas, não. São por fatos que ninguém dá conta de resolver. Primeiro, a questão do acidente que matou o candidato Eduardo Campos e, com isso, a Marina disparou. Depois, esse escândalo da Petrobras que derrubou a presidente Dilma. Então, está uma confusão e que não tem nada a ver com a campanha eleitoral. São coisas de fora. Então, a gente tem que estar atento para a gente tirar essa cortina de fumaça, enxergar os candidatos, analisar, escolher bem aquele que for o candidato do seu coração, viu? A sua força está no seu voto. Dia 5 você tem uma arma poderosa e você vai mudar os destinos do Brasil. Dia 5 de outubro. A discoteca do Cleitão vai trazer o Samba à Toa com a participação de Eduardo Costa. A Faculdade da Música apresenta o mestre Edgar Mão Branca. A oração de hoje, uma oração muito bonita, muito singela. Oi, Jesus, é o Zé. E a dica do nosso programa de hoje, você precisa se cuidar, cuide-se. Você precisa se cuidar e eu vou te dar todas as dicas para você se cuidar. Naquele quadro que eu recordo daquela canção, você lembra desta? Vou trazer o Jessé. Ai, Jessé cantava bonito, ele vai cantar um dos seus grandes sucessos. E na sugestão do Bejar, eu vou trazer a nova dupla de Coromandel, Henrique e Natan. Eu começo trazendo aí uma das melhores duplas da nova geração de sertanejos, Otávio Augusto e Gabriel, Nas Asas de um Beija-Flor. Beija-Flor beijou a rosa, me lembrei do seu olhar, do seu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joá. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do seu olhar, do seu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do seu olhar. Do seu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Otávio Augusto e Gabriel, nas asas de um beija-flor, para o Devanir Figueiredo de Freitas. Ele é locutor, mora em São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná. Não perde o nosso programa e agora faz parte do nosso Facebook. Devanir, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, o melô do marido. Amor, já tô indo! Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo pro Danilo Alves de Alcântara. Ele é de Gurupi, no estado do Tocantins, e chegou para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Danilo, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu vou agora, essa música aqui é antiga, do tempo da meu pai, da minha mãe, lá pelos anos 40, né? A gravação é nova. Moacir e Sandra, Velho Realejo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Naquele bairro afastado, onde em criança vivia. sem par. Passava todas as tardes um realejo de sonho. Passava como num sonho o realejo a cantar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta. Na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Tu cantas alegre, o realejo parece que chora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Moacir e Sandra, Velho Realejo. Isso aqui é uma raridade, só tem no nosso programa. É o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, que escrafuncha essas novidades, essas coisas raras, ele que garimpa pra mim. Você não sai daí não? Eu vou dar uma paradinha? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o seu evento, organiza a festa e pode deixar que a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligando 61 99813601, 61 99813601, você pode levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. Anote o telefone 61 99813601. A RBM Música tem o show do tamanho do seu evento. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. Que não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarcísio, Mentira, pro Edilson Souza, de Taiobeiras, nas Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa pela Cidade FM. Edilson, um abração para você, seja muito bem-vindo. Um abração para os meus colegas, meus amigos da Cidade FM de Taiobeiras, nas Minas Gerais. Essa dupla mora aqui em Brasília e faz um sucesso danado por aqui. Roniel e Rafael, Atiradinha. Atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Gostosa, a carta é poderosa, é venenosa. Ela é top, tá na moda, delícia. Fez 18, tá na pista. Quando ela me vê, fala que eu tô na mira. Ela é top, é tentação, sabe o que quer, bota pressão. Ela é louca com pouca roupa, me provocando, é um tesão. Tentei, mas não resisti, a carne é fraca, sabe como é. Se eu não pego, vem outro e pega, então vou pegar essa mulher. Atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Atiradinha, atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Gostosa, a carta é poderosa, é venenosa. Ela é top, tá na moda, delícia. Fez 18, tá na pista. Quando ela me vê, fala que eu tô na mira. Ela é top, é tentação, sabe o que quer, bota pressão. Ela é louca com pouca roupa, me provocando, é um tesão. Tentei, mas não resisti, a carne é fraca, sabe como é. Se eu não pego, vem outro e pega, então vou pegar essa mulher. Atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Atiradinha, atiradinha, atiradinha. Ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Atiradinha, atiradinha, ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Atiradinha, atiradinha, atiradinha, atiradinha, ela tá dando mole, eu vou perder a linha. Roniel e Rafael, Atiradinha, pro Eugênio Zanon, lá de Umuarama, no estado do Paraná. Ele que curte o nosso programa pela Cultura AM. Eugênio, um abração pra você, um abração pra essa turma boa da Cultura AM de Umuarama, bem ali no estado do Paraná. A sugestão do beijar, Henrique Natan, a culpa é sua. Será que ela lembra dos meus beijos? Quanto tempo não te vejo, ai que saudade dos seus. Será que ela lembra dos abraços, dos carinhos, dos afagos, ou no tempo se perdeu? Será que agora ela já assume que nas brigas por ciúmes quem perdeu foi ela e eu? Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. fico sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. Ela lembra dos meus beijos, quanto tempo não te vejo, ai que saudade dos seus. Será que ela lembra dos abraços, dos carinhos, dos afagos, ou no tempo se perdeu? Será que agora ela já assume que nas brigas, dos ciúmes, quem perdeu foi ela e eu? Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. Bebo sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. Bebo sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou a dupla, a nova dupla lá da minha cidade, lá de Coromandel, Henrique Natan, A Culpa é Sua. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo maior divulgador do Brasil, é só você ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais, que é onde nasce o sucesso sertanejo do Brasil. No próximo bloco, Jessé, Mozart e Moacir e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música brasileira é muito rica, né? Eu principalmente sou de um período, eu sou do tempo da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do Clube da Esquina, né? Da Tropicália. Então uma riqueza muito grande, né? E tinha um cantor que não fazia parte de nenhum desses movimentos, mas tinha uma voz privilegiada. Infelizmente ele morreu num acidente de trânsito, né? Num acidente de carro, mas deixou aí eternizado esse seu grande sucesso. Você lembra desta? Jessé, Voa Liberdade. Voa, voa minha liberdade. Entra, se eu servir como morada. Deixa eu voar na sua altura, agarrado na cintura da eterna namorada. Voa, feito um sonho desvairado, desses que a gente sonha acordado. Voa, coração esvoaçante, feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado. Voa, nas manhãs ensolaradas, entra minha liberdade. Eu recordei um grande sucesso do Jessé. Você lembra desta? Voa Liberdade. Esse cantava demais da conta, né? Eu vou trazer uma das mais importantes duplas caipiras da atualidade, Mozart e Moacir, com a participação dos meus amigos de Paulo e Paulino. Show Gavião! Bate, bate, ai, ai, sente saudade de alguém, ai, ai. Meu coração tá batendo, ai, ai, de saudade do meu bem. Show Gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Sabia cantar na mata, ai, ai, andorinha faz verão, ai, ai. Tô longe, sinto saudade, ai, ai. Tô perto, sinto paixão. Show Gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Aonde, Paulo e Paulino? Ajuda nós a espantar esse gavião, senhor. Deixa conosco, Mozart e Moacir. Vamos chamar o Zé Mulato mais um Cassiano para rapar o metal, esse gavião, senhor. É dourado do Rio Grande, ai, ai. Piabinha da Lagoa, ai, ai. Meu amor briga comigo, ai, ai. Pra me ver chorar à toa. Show gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Meia noite já bateu, ai, ai. Canta o galo carijó, ai, ai. Suspira quem tem paixão, ai, ai. E chora quem vive só. Show Gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Show Gavião, sai daqui do meu pedaço, deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Oh, aí é um modão de raiz mesmo, né? Mozart e Moacir de Paulo e Paulino, Show Gavião. No tempo, na década de 60, quando explodiram os Beatles para o mundo inteiro e mudaram o comportamento da juventude no mundo inteiro, lá em Coromandel não foi diferente. Eu tinha 13 anos de idade na época e nós nos juntávamos para tocar, para cantar. E um dia, o professor Júlio César Rezende, para nós naquela época era o Julim, ele pegou o violão nós estávamos sentados lá no alpendre da casa da tia Leninha, do Tio Juvencio, lá em Coromandel, e ele começou a beliscar o negócio no violão, e cada um deu um palpite e acabou fazendo uma música, né? Isso foi a primeira música nossa. Dois dias depois, lá na casa do Antônio Bandim, lá na perto da Igreja Velha de Coromandel, nós compusemos uma outra música também, uma criação coletiva dos The Kings, o avô do João, Cleiton Aguiar, O Bem Que Eu Sempre Quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim. Cleiton Aguiar cantou de The Kings com arranjo do maestro Eduardo Lages, O Bem Que Eu Sempre Quis. Esse maestro aí é o mesmo maestro do Roberto Carlos, viu? Rapaz, eu sou chique demais da conta. No próximo bloco eu tenho uma dica. Cuide-se, você precisa se cuidar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você já reparou que a gente cuida de todo mundo e esquece da gente? Então a dica de hoje é uma dica para que cada um de nós aprenda a se cuidar. Preste atenção, isso aqui estava escrito na porta de um consultório médico. A enfermidade, a doença, é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. E as dores caladas, como falam em nosso corpo? A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem semáforos chamados amigos. Luzes de precaução chamadas família. Ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor. Um bom seguro chamado fé. Abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador de tudo, chamado Deus. Então tá aí a dica de hoje para você cuidar um pouco mais de você, que você fica cuidando dos outros e esquece de você mesmo, tá bom? Dupla Nova, Carreira e Capataz, Coração Apaixonado. Faça esconder quando o sentimento é muito forte. Não é fácil conviver com o coração em risco de morte. É tão difícil admitir o coração apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Uma dor forte no peito, uma vontade de chorar. Não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Apaixonado, mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Meu bebê, essa vontade louca de te amar. Não sei se esse é meu bebê, essa vontade louca de te amar. Carreira e Capataz, Coração Apaixonado. Os meninos do Valdomiro, Rony e Ricardo, tô dentro, tô fora. Torpedo pra galera, mais tarde tem balada. Esquenta, já começa na piscina lá de casa. Que vira micareta ao som da balaneja. Até tem camarote improvisado na sacada e vai rolar a brincadeira que a moçada gosta. Tá todo mundo louco, vai começar o jogo do tô dentro, eu tô fora. Tô dentro, eu tô fora. Tô fora, eu tô dentro. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô fora, tô fora, tô dentro. Tô dentro, eu tô fora. Tô fora, eu tô dentro. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô fora, tô fora, tô dentro. Vem brincar com o Rony Ricardo, eu tô dentro.

você não tem amigos. Pode chorar no meu ombro. Sula Mazurega, Folia. No próximo bloco, eu tenho oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse final de semana tem muita gente fazendo aniversário. A Rose Cabral, Yuri Henrique, Núbia Azeredo, José Valdir Rodrigues, Reginaldo Facundo, Maria Aparecida Cunha, Emerson Flávio, Lúcia Borges, Milton Alves de Freitas, Luiz Gonzaga Rocha, minha prima Adriana Guiar Nogueira, lá em Coromandel, Jéssica Poliana, Luiz Fabiano Neves, Wesley Vieira Nunes, do Carmo Maia, Silmar Augusto, Vanilza Dornella, Raquel Trida Branco Aidar, Valdeci Fogaça Sena, Maria Devani, Enio Bastos, Pérola Maria Erval, minha conterrânea de Coromandel, minha amiga, Lânio Tomás, Cris Souza, o poeta Anan Hall, Renata Fontes, Ricardo Alexandre, Sônia Camargo, Ivonete Dourado, minha amiga Maura França, aqui em Brasília, Dulce Ferreira, minha querida amiga Graça Porto Goulart, lá do Coró, mas mora aqui em Brasília, Cordeiro Reis, Cibele dos Anjos, Elias Soares Sucupira, meu conterrâneo de Coromandel, o meu querido amigo sanfoneiro, grande sanfoneiro Carlinhos Barbosa, Ângela Neri, Ricardo Corozin, Luiz Alvarenga, Patrícia Santos, Dayana Leles, Flávia Moisés, Olímpio Oliveira, Neila Anders Aidar e Velderson Silva, filho do meu amigo Ivan Moreno, meu amigo também. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Hoje eu vou trazer uma oração das mais singelas que eu conheço e das mais bonitas também. Está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua primeira edição, na página 15. Oi, Jesus, é o Zé. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o padre perguntou-lhe o que vinha fazer. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho como você consegue rezar tão depressa, disse o padre. Bem, retrucou o velho, eu não sei recitar aquelas orações cumpridas, mas diariamente eu entro nessa igreja e falo, oi Jesus, é o Zé. Em um minuto já estou de saída, é só uma oraçãozinha, mas eu tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado em um hospital. Na enfermaria passou a exercer uma grande influência sobre todos. Até os doentes mais tristes ficaram alegres. Um dia, sua irmã foi visitá-lo e disse: os outros doentes falam que você mudou tudo aqui na enfermaria. Dizem que você está sempre muito alegre. Ele respondeu: é verdade, minha irmã, estou sempre alegre. É por causa daquela visita que eu recebo todos os dias, me trazendo felicidade. A irmã ficou espantada. Ela já tinha visto uma cadeira encostada na cama do Zé, mas a cadeira estava sempre desocupada. Que visita, Zé? Minha irmã, todos os dias ao meio-dia, ele chega com um brilho nos olhos, fica ao pé da cama, senta nessa cadeira, sorri e diz: oi, Zé, sou eu, Jesus. Amém. Que bela oração, oração singela, né? Mas o que vale não é o tamanho da oração, não. É a fé e o seu coração. Isso é que é importante para Deus, né? Ele fez as pazes com o sucesso, Rael Braga, jogando a toalha. Vai dar certo, você de lá e eu aqui, ou vai virar saudade, coisa que eu nunca senti. Será que vai dar certo ficar aqui sozinho, dormir com a solidão nessa cama de espinho? Se não parei, eu tô com ela nas veias, uma saudade sem fim. O sol que clareia faz minha sombra, sua imagem gruda em mim. Meu Deus, eu tô perdido e esse amor bandido não me dá sossego. Tô no fio da navalha jogando a toalha. Deus, eu tô com medo. Meu Deus, arrume um jeito de arrancar do peito a dor dessa paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Amanhece, não parei, eu tô com ela nas veias e uma saudade sem fim. O sol que clareia a rua faz minha sombra, a sua imagem gruda em mim. Meu Deus, eu tô perdido e esse amor bandido não me dá sossego. Tô no fio da navalha jogando a toalha. Deus, eu tô com medo. Meu Deus, arrume um jeito de arrancar do peito a dor dessa paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Meu Deus, eu tô perdido e esse amor bandido não me dá sossego. Tô no fio da navalha jogando a toalha. Deus, eu tô com medo. Meu Deus, arrume um jeito de arrancar do peito a dor dessa paixão. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Me põe na vida dela ou então tira ela do meu coração. Rael Braga cantou do Pinóquio jogando a toalha. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo cantando em duas vozes, Piadas de Minha Terra. Só tem gente boa na minha terra, essa gente sabe se divertir, com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir. O Hilarino ia caminhando pelas ruas de minha terra, no frio do mês de junho, enrolado com três cobertores. Passou por ele o Oduvaldo e perguntou: "Uai, Hilarino, tudo isso é frio?" Ele respondeu: "Não, uma mancada cobertor." No outro dia, estava o mesmo Hilarino lendo o jornal na porta do correio e o Elias Pena falou para ele: "Hilarino, você é bobo demais, senhor. Lendo o jornal de cabeça para baixo." Ele disse: "Muito mais bobo é o seu, uai. Eu não sei se jornal tem cabeça." No tempo em que andavam animais soltos pelas ruas de Coromandel, o Mané Aprijo estava procurando a sua mula cinzenta, conhecida por Queimada. Encontrando-se com o Hilarino, perguntou: "Oi, Hilarino, você que anda muito por aí, não viu por acaso uma mula queimada?" Ele falou: "Eu vi um monte de cinza ali, eu não sei se é mula não." Há muitos anos, aterrissou um grande avião em Coromandel e, devido ao tempo chuvoso, esse avião atolou lá na pista. Dentre os curiosos, encontrava-se o Hilarino ali, pertinho, assistindo ao trabalho da tripulação. E o piloto, nervoso, perguntou para o Hilarino: "Ô, rapaz, você nunca viu avião, não?" "Atolado, não." "Só tem gente boa na minha terra, essa gente sabe se divertir, com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir." O Claudemiro Vieira chegou numa vendinha e, para fazer uma cotação com o caixeiro, falou: "Ô, senhor, eu quero 1 metro de pinga." E o caixeiro, também gozador, respingou no balcão exatamente 1 metro de pinga e falou: "Pode levar, Claudemiro." E respondeu: "Então embrulha nessa." Eu tenho um amigo em Coromandel que gosta muito de falar no plural, é o Emílio Correias de Limas. Ele estava com a namorada no jardim e, como não tinha assunto, pegou no dedo dela e falou: Olha que eu quebro seus dedos. Ela, então quebra. Ele, pá, quebrou. Mais uma tirada do Hilarino. Ele vinha descendo pela rua, carregando na cabeça vários caixotes. E o Antônio Borges, com pena dele, perguntou: Hilarino, esses caixotes estão pesados? Ele respondeu: não, eu vou pesar agora. O Adão Cacheta, querendo conquistar a namorada, falou pra ela: se é tão fermosa. Ela disse: antecesse. E ele: ó, muito bem, vou. Ela falou: ah, não me ilode. E ele: ilode. Só tem gente boa na minha terra, essa gente sabe se divertir com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir. Relembrando Goiá, ele cantou e declamou piadas de minha terra. Eu quero mandar um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel, avisar para eles que finalmente, parece que agora, nós estamos conseguindo que a CEMIG ligue a luz lá na nossa torre. Eu tive a informação da Silvânia, mas do Marciano, que ainda no mês de outubro nós estaremos com a emissora no ar, agora em caráter definitivo. Então, breve, a Super FM de Coromandel, a Super 95 FM de Coromandel, né, vai estar conversando com os nossos amigos de toda a região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e de um pedaço de Goiás também, né? Um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular: perdoa o que puder ser perdoado, esquece o que não tiver perdão. Perdoa o que puder ser perdoado, esquece o que não tiver perdão. Só para lembrar, o seu coração não pode ser uma lata de lixo para você ficar guardando mágoa, revolta, raiva. Isso só faz mal para você. Essa é uma frase da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o Samba Toa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir direto onde tiver já o sinal da Rede Brasil, nas mais de 200 cidades, incluindo 22 capitais, ou você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, em todas as parabólicas e também no site rbtv.com.br, rbtv.com.br, em tempo real. Toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprise no domingo também às 10 horas da noite, sempre entrevistas muito interessantes, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Pela primeira vez, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Samba Toa, com a participação de Eduardo Costa, Maria Chuteira. Alô, Eduardo Costa! Simbora, Samba Toa! Essa vai dar o que falar, hein? É a tabelinha do samba com as moras sertanejas. Vambora! Tá de olho no meu carro, passa a perna em mim, é claro, tá querendo meu AP. Tá a fim de tirar sarro, fica rica no estado, no jornal aparecer. Doida pra eu ir pra Copa, louca pra morar na Europa, querendo meu sobrenome. O amor finge que brota, meu dinheiro não se esgota, por isso você não some. Eita, não! Quer minha casa na praia, eu trabalho na gandaia, garantir uma pensão. O filho ela de saia, tomara que eu não caia, armadilha é alçapão. Senhor! Coletiva do meu lado, diz que eu sou teu namorado, pois o meu bicho compensa. Só porque fui informado, hoje estou convocado, já saiu em toda a imprensa. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Saiu na cara do gol, você levanta a bandeira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Volta bem lá, bom. Ela um chute um pouquinho. O que você tem de gata, você tem de interesseira. Quero ver se eu machucar, se meu time não ganhar, se o meu apelo de aluguel. Se o casamento vai marcar, se o bebê vai planejar, nem na terra e nem no céu. Aposentando meu milhão na terceira divisão, se comigo vai ficar. Duvido, hein? Salário pra comprar pão, o meu carro a prestação desaparece sem falar. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Saiu na cara do povo, você levanta a bandeira. Maria Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. O que você tem de carta, você tem de interesseira. Eduardo, ela sabe tudo de regra. Cartão amarelo, cartão vermelho. Rapaz, mas você não sabe, o cartão que ela mais conhece é o cartão de crédito. Pampa pra quebrar, São Bartô. Tá de olho no meu carro, passa a perna em mim, é claro, tá querendo o meu aperto. A fim de tirar sarro, fica rica no estalo e pro jornal aparecer. Doida pra eu ir pra Copa, louca pra morar na Europa, querendo o meu sobrenome. Um amor finge que brota, meu dinheiro não se esgota, por isso você não some. Quer minha casa na praia, eu trabalho, ela canta, é garantir uma pensão. Meu filho, ela ensaia, tomara que eu não caia, armadilha é o sapão. Que resenha é essa? Curitiba do meu lado, diz que eu sou seu namorado, pois o meu bicho compensa. Só porque foi informado, hoje eu fui convocado, já saiu em toda imprensa. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Saiu na cara do povo, você levanta a bandeira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. O que você tem de carta, você tem de interesseira. Quero ver se eu machucar, o meu time não ganhar. Deu a fé, pode aluguel. Se casamento vai marcar, se o bebê vai planejar. Nem na terra, nem no céu. Pelo amor de aposentado Deus. Aposentado no meio, na terceira divisão. Se comigo vai ficar. O salário pra comprar pão e o meu carro a prestação. Se desaparece sem falar. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Eu saio na cara do povo, você levanta a bandeira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. Maria chuteira, boleira, boleira. O que você tem de gata, você tem de interesseira. Eduardo Costa, eu vou dar tudo que eu tenho pra essa mulher. Isso é que é amor verdadeiro. Só que não. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Sambatoa e Eduardo Costa, Maria Chuteira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. É só você ligar 3532-6993. 61-3532-6993. De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. O Marcão Oliveira, lá da Tropicaliente FM de Dom Basílio, me mandou uma mensagem. Cleiton, o seu programa é líder de audiência. Para mim, você é o melhor comunicador do Brasil. Seu programa passa aqui todas as noites. Gosto muito de ouvir seus comentários sobre a política brasileira e eu gostaria que você tocasse para mim. Ô Marcão, muito obrigado. Não exagera não, rapaz. Vocês ficam falando, vocês ficam gavando demais o meu toco. A hora que eu ficar besta, como é que vai ser? Um abraço para essa turma boa de Dom Basílio aí na Bahia, na Tropicaliente FM. Eu espero que a minha grande audiência um dia me leve a fazer um show aí em Dom Basílio, né? Será uma alegria muito grande. O Marcão programou e eu vou trazer. A Faculdade da Música apresenta o mestre Edgar Mão Branca, Gabiraba. Meu chapéu caiu, Gabiraba, meu amor banhou, Gabiraba. Menina, me dá um beijo, Gabiraba. Só não quero no pescoço, Gabiraba. Quero na ponta da mama, Gabiraba. Quer lugar que não tem osso, Gabiraba. Cravo branco, cravo roxo, Gabiraba. Cravo de toda a nação, Gabiraba. Quando o cravo muda a cor, Gabiraba. Que dirá meu coração, Gabiraba. Bebeu, bebeu, Gabiraba no bebedor. Gabiraba, meu chapéu caiu. Gabiraba, meu amor banhou. Alegria isso eu não tenho, Gabiraba. Tristeza comigo mora, Gabiraba. Quando eu tiver alegria, Gabiraba. Jogo minha tristeza fora, Gabiraba. Amanhã muito cedinho, Gabiraba. Pico a mula, vou-me embora, Gabiraba. Quem tiver raiva excomunga, Gabiraba. quem sente saudade chora. Gabiraba. Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor. Gabiraba, meu chapéu caiu. Gabiraba, meu amor banhou. Gabiraba, o coqueiro de tão alto. Gabiraba, joga coco na cidade. Gabiraba, meu amor mora tão perto. Gabiraba, e eu morrendo de saudade. Gabiraba, fui bate palma, fecha a roda. Gabiraba, que eu já vi quem eu queria. Gabiraba, meus olhos se encheram d'água. Gabiraba, meu coração de alegria. Gabiraba. Meu chapéu caiu. Gabiraba, meu amor banhou. Gabiraba, meu bem me pediu uma lima. Gabiraba, da limeira do meu pai. Gabiraba, a limeira não é minha. Gabiraba, mas desta que a lima vai. Gabiraba, quando a lima chega lá. Gabiraba, não pergunte quem mandou. Gabiraba, pegue na lima com jeito. Gabiraba, que detalhe meu vô. Gabiraba. A Faculdade da Música apresentou o mestre Edgar Mombranca, Gabiraba. Um sucesso do presente, Luan Santana, Cê Topa. Cê topa, simbora! Cê topa, joga na palma na mão e vem. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Ei, ei, ei. Ô Marinha, chega aqui. Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora, também. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, você, dois filhos, um caminho. Um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, você topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, você topa? E com esse sucesso do menino brilhante Luan Santana, Cê topa? A